Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 3 de abril, em segunda discussão, o projeto de lei 1475 de 2012 do deputado Dionísio Lins, do PP, que determina a criação de cadastro único para comercialização de próteses de silicone. As pessoas contratam um determinado médico, não sabe a procedência do silicone e, de repente, estão a pessoa com um constrangimento diverso. Então, eu acho que a legalização do silicone e a obrigação do silicone ter origem, ser aprovado pelo Inmetro, dá uma garantia para as pessoas que vão precisar de fazer uso de correção com esse produto. O texto aborda o produto em sua forma líquida, em gel ou em pomada. O cadastro deverá conter nome, qualificação, endereço, CPF ou CNPJ e número da nota fiscal para efeito junto ao comprador, vendedor e fabricante. Reportagem Ronaldo Ribeiro.